Que Deus, o nosso Pai, de amor, de bondade, de misericórdia, nos abençoe e nos dê a sua imensa paz nestes breves minutos de estudo e de reflexão. Minutos, diga-se de passagem, que podem salvar a nossa existência. Quando num domingo de manhã nós nos reunimos neste amplo salão, quando esta casa nos alberga e nós levantamos um pouco mais cedo e nós deixamos o nosso almoço para fazer um pouco mais tarde para estarmos aqui, muitas vezes não nos damos conta da importância que isso tem em nossas vidas. Eu fico imaginando quantos e quantos abortos poderiam ter sido evitados até hoje se aquelas jovens mães soubessem que algumas horas depois do ato sexual, o espírito que irá reencarnar já está ligado a ela, sendo crime o aborto em qualquer época da gestação. Eu fico imaginando quantos e quantos suicídios poderiam ter sido evitados se estas pessoas estivessem numa casa como esta, aprendendo que a vida continua, que não há morte, que o suicídio só estará complicando ainda mais a sua própria vida. Eu fico imaginando quantos lares deixariam de ser desfeitos se as pessoas estivessem estudando Jesus, estivessem entendendo a necessidade de sermos mais pacientes, mais calmos, mais ponderados nas relações com os nossos próprios familiares. Daí então por quê? A importância de estarmos aqui, ouvindo uma palavra, uma orientação, uma frase que seja, que nós levaremos para a nossa casa, iremos meditar e talvez isto poderá mudar a nossa própria vida. Quando nesta manhã, para o tema escolhido, gostaríamos de recordar algumas personalidades que passaram pela terra, alguns personagens que vieram, muitos deles, para mudar a história do nosso planeta. E quando nós falamos em personalidades, quando nós falamos desses espíritos iluminados, não poderíamos começar com outro senão o próprio Jesus de Nazaré. Não falarmos da vida de Jesus, porque aqui ficaríamos o dia todo recordando o seu verbo inflamado de amor, recordando a sua misericórdia em relação a todos nós. Mas falarmos de um aspecto da vida de Jesus. Quando nós recordamos que nós, que somos espíritos imperfeitos, que temos tantos débitos, tantas dívidas a ressarcir, nós aprendemos na doutrina espírita, nós aprendemos em O Livro dos Espíritos, que quando nós estamos no plano espiritual, quando nós nos arrependemos, quando nós estamos numa condição espiritual razoável, somos nós mesmos que escolhemos as nossas provas aqui na Terra. Somos nós mesmos que escolhemos o corpo que nós queremos ter. Somos nós mesmos que escolhemos a família que nós vamos viver. E eu fico imaginando, se nós, que somos tão imperfeitos, temos o direito de escolher, e Jesus, quando Ele foi encarnar na Terra, quando Ele decidiu vir pessoalmente trazer a mensagem do Evangelho, nós haveremos de entender que Ele poderia escolher o que Ele quisesse. Concordam conosco? Porque se nós que somos imperfeitos podemos, Ele, o Filho de Deus, o nosso irmão maior, o Espírito Perfeito, poderia pedir o que quisesse. Por exemplo, Ele poderia ter pedido como Pai, quem sabe, um homem importante do Senado Romano, poderia ter pedido como Pai, alguma personalidade da época, alguma pessoa importante. Entretanto, podendo pedir isto, Ele pediu um pai que fosse carpinteiro, porque José era carpinteiro. Como mãe, Ele poderia ter pedido, quem sabe, uma mulher da alta sociedade daquela época, que lhe aconchegasse e lhe desse um lar abastado com muitos, muitas coisas boas para que ele pudesse realizar a sua missão. Entretanto, podendo pedir isto, ele pediu que a sua mãe fosse uma dona de casa, porque Maria de Nazaré era uma dona de casa. Ele poderia ter pedido um berço de ouro, ter nascido numa família rica. Entretanto, ele pediu que tivesse como testemunha do seu nascimento apenas os animais. Ele poderia ter pedido, como seus discípulos e seguidores diretos, algum sacerdote, alguma pessoa intelectual, alguma pessoa desenvolvida no campo das profissões. Entretanto, escolheu pessoas simples e pecadores, que vieram com ele ajudá-lo, apesar dos seus defeitos, porque todos os seus discípulos tinham seus defeitos, tinham as suas dificuldades. E assim Jesus passou a vida pregando o amor, ensinando, não tendo uma pedra sequer para reclinar a cabeça. O único bem material que Jesus levou foi a cruz, ao qual ele morreu. Foi a única coisa que lhe deram, foi a cruz e mais nada. Mas nesse aspecto, Jesus não foi o único. Houve um homem que viveu há cerca de 400 anos antes de Jesus, um filósofo grego chamado Diógenes, que era um homem que tinha um comportamento estranho. Ele vivia dentro de um barril e andava com uma lanterna acesa, e ele dizia que era para procurar pessoa honesta, que para encontrar alguém honesto só com uma lanterna. Isso porque ele não está vivendo nos dias atuais. Imagine se ele visse a maioria dos políticos da atualidade, ia precisar de dois lampiões. Naquela época, ele já procurava uma pessoa honesta com uma lanterna. Então ele era tido como uma pessoa excêntrica. E o que mais chamava a atenção é que Diógenes pregava que um dos caminhos para a felicidade era justamente o desprendimento dos bens materiais. Tanto que o único bem material que ele tinha era uma caneca, que ele tomava água. Até que um dia ele foi ao rio tomar água e viu que uma criança tomava água com as mãos. E ele percebeu que tinha coisa demais. Então ele percebeu que possuía coisas demais. Ele não precisava da caneca. Ele jogou a caneca fora. E passou a imitar a criança tomando água com as mãos. Alexandre o Grande, na época, não acreditou que existisse uma pessoa assim. Quis conhecê-lo. Foi até ele. Num dia ensolarado como este, Diógenes estava tomando sol. Alexandre o Grande chegou para ele e disse: não é possível, não é possível que você não tenha ambição na vida, não é possível que você não deseje alguma coisa. Eu sou um homem rico, sou um homem poderoso e vim lhe fazer uma oferta. Peça o que você quiser eu lhe dou, peça alguma coisa. E Diógenes, olhando para Alexandre o Grande, lhe respondeu: o que eu quero? O que eu quero é que não me tires o que não pode me dar. Alexandre não entendeu nada. O que eu quero é que não me tires o que não pode me dar. E diante da indignação de Alexandre, ele disse: o Senhor está na frente do sol que eu estou tomando, dê licença por favor, não me tires o que não pode me dar. Então Alexandre saiu da frente do sol. E ali Diógenes viveu a sua vida. Poderíamos recordar também, nesta manhã, o próprio Francisco de Assis, que nasceu no dia 26 de setembro de 1182, e nasceu numa família rica, na família dos Bernardoni, numa família de pessoas que trabalhavam como comerciantes, numa família rica. Em dado momento da vida, Francisco de Assis sentiu um amor por Jesus de Nazaré e passou a pregar o cristianismo. Seu pai, que era um comerciante, disse: pode parar com isso. De jeito algum, de forma alguma, nada desse tal de Jesus. Mas eu quero reconstruir a igreja do Cristo. Não pode, disse seu pai. Você não pode, não vai, porque a comida que você come sou eu que pago. Até a roupa que você veste sou eu que compro. Portanto, você mora em minha casa e eu estou lhe dizendo que você não vai. É Francisco de Assis, num ato de desprendimento total dos bens materiais, despiu-se totalmente, tirando até mesmo as roupas do corpo e deixando com seu pai. Não seja por isto. e saiu de casa, sem nada, para construir a igreja do Cristo, dormindo ao relento, tendo como travesseiro muitas vezes uma pedra ao qual descansava. E ali foi falar de Jesus e fez isso durante toda a sua vida. Poderíamos recordar Chico Xavier. Um dia disseram a Chico, um repórter o entrevistando: mas Chico, você é um homem muito importante, você deve se orgulhar de você mesmo, porque você tem várias obras psicografadas, Chico. Você é uma personalidade, não é? E Chico respondeu: meu filho, Chico Xavier é nada. Mas o dia que Chico Xavier achar que é alguma coisa, aí sim ele será menos que nada. Vejam que colocação profunda que Chico fez a respeito dele mesmo. Vejam que humildade. Chico Xavier é nada. Mas o dia que Chico Xavier achar que é alguma coisa, aí sim, ele será menos que nada. Então nós vamos observando, e nós citamos rapidamente, essas quatro personalidades da nossa história: Jesus Cristo, Diógenes, Francisco de Assis, Chico Xavier, porque todos estes espíritos têm algo em comum. Todos eles optaram na vida pela simplicidade. Todos eles optaram pela simplicidade. E como nós que somos seguidores de Jesus e admiramos estes espíritos, que ao nosso entender são todos espíritos evoluídos, concordam? Todos. Então, se nós estamos caminhando na terra e temos que copiar alguém, deveremos copiar estes espíritos. Porque na vida tudo nós copiamos. O problema é que nós copiamos geralmente o que não presta. Ou que não presta ou que não serve para nada. Por exemplo, quando o Ronaldinho faz aquele corte de cabelo ridículo, não é? Porque aquilo é horroroso. Aí nós vemos todas as crianças cortando igual. Quer dizer, não prejudica, não faz mal a ninguém, mas é ridículo. Então nós ficamos copiando o que não presta. Quando um ator de TV ou uma atriz lança um modelo novo de roupa, pode ser ridículo, mas nós copiamos. Se eu vier fazer uma palestra, por exemplo, de terno, gravata e tênis, vou ficar ridículo, não vou? Mas se for Roberto Carlos, pode. Então nós copiamos. O problema de copiarmos estas coisas é que daqui a pouco a nossa filha, que tem 8 anos, que tem 10 anos, que tem 5 anos, vê na televisão aquela atriz, aquela cantora, fazendo fotos nuas. E ela diz: papai, quando eu crescer eu quero fazer igual. E aí nós vamos percebendo que copiar estas coisas começa a nos prejudicar. Nós começamos a observar que estamos copiando o que nos interessa, quando na verdade teríamos que copiar aquilo que vale a pena, aquilo que é bom para nós, no intuito de conquistarmos, nos exemplos que nós demos, a simplicidade. Primeiro, a simplicidade no viver. Nós não precisamos de muito para viver, porque nós já temos muita coisa. Eu me lembro que certa vez Chico Xavier foi passear no cemitério. Chico Xavier gostava muito de, às vezes, ir ao cemitério. E quando ele estava caminhando, Chico viu um espírito. O espírito, evidentemente, desencarnado, preso ao seu corpo, que ali estava enterrado. E Chico se aproximou e reconheceu que era o espírito de um grande empresário de Uberaba, que não há muito tempo havia cometido suicídio. Chico se aproximou e disse: meu irmão, por que que você não abandona este túmulo? Por que que você não vai com os mensageiros da luz? Por que que você não encaminha? E o espírito disse a ele: ah, Chico, Eu não posso porque o meu remorso é muito grande. Eu estou preso aqui, eu não tinha o direito de fazer isso com a minha família. Eu não tinha o direito de me matar, eu não tinha o direito de deixar minhas filhas, a minha esposa. Ah, Chico, disse o espírito a ele, hoje eu sei que vocês, os espíritas, são os verdadeiros milionários da terra. Vejam se essa colocação não é verdadeira. Hoje eu sei, Chico, que vocês, os espíritas, são os verdadeiros milionários da terra. E somos mesmo. Porque nós estamos em contato com uma religião, nós estamos em contato com uma doutrina que nos dá uma base para viver, que nos consola. Porque quando nós perdemos o ente querido, que é muito difícil, diga-se as mães que perdem os seus filhos, os pais, diga-se aquelas pessoas que perdem as suas esposas. Eu conversava com um senhor esta semana, um pedreiro que está trabalhando no centro, e eu dizia: e aí, já um senhor de idade que perdeu a sua esposa há mais ou menos um ano atrás? E eu disse a ele: então, o senhor está cansado, só quer descansar um pouco, porque já tem os seus 80 anos e trabalhando ainda? Ele disse: não, o meu corpo não se cansa, quem se cansa é minha cabeça, porque eu não consigo esquecer, minha esposa. Eu não saio mais de casa, porque foram 50 anos vivendo junto. Ele não é espírita. Ela não tinha o direito de me deixar. É a minha cabeça que não descansa. E hoje nós que somos espíritas, somos milionários, porque a nossa religião vem dizer que quem partiu, só partiu mais cedo. Continua vivo, muitas vezes está presente conosco. Está aqui assistindo a palestra conosco. Nós não vemos com os olhos físicos, mas está aqui. E isso faz com que a gente não se desespere. Isto faz com que a gente fique na expectativa feliz de um dia reencontrar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso esposo, o nosso filho. Quem nos dá isso? A religião espírita. Quando nós estamos passando por um problema na vida, e todos nós passamos por problemas, quem de nós não passa? E nós estamos a prestes a desesperar, a nos revoltar, o Espiritismo vem e fala da lei de ação e reação. Ensina-nos que não é Deus que castiga, que Deus não castiga, que na verdade as dificuldades foram criadas por nós mesmos. Então nós temos uma nova esperança de viver. Tudo isso quem nos dá é a doutrina espírita. Então nós já somos milionários, nós não precisamos de muito para viver bem. Nós não precisamos de tanto dinheiro, nós não precisamos de tanto conforto, já que todos estes espíritos, a começar por Jesus, optaram pela simplicidade. Mesmo porque, meus irmãos, as coisas da terra ficam na terra. E às vezes nós achamos que o mais importante são as coisas da terra, mas no fundo não é. Querem ver um exemplo? Vamos fazer um teste. Querem ver como é que isso é verdade? Vou fazer uma pergunta, várias perguntas para vocês. Só para a gente provar isso que eu estou falando. Não precisam responder, só respondam mentalmente. Eu vou fazer algumas perguntas de ordem material. Depois eu vou fazer algumas perguntas de ordem espiritual. Para ver qual que a gente consegue responder com mais facilidade. Querem ver como as coisas da matéria não são mais importantes? Por exemplo, todo mundo assiste pela TV, eu acho que assiste. Aquele evento que existe nos Estados Unidos sobre os melhores atores, os melhores filmes do ano, que é o chamado Oscar, que é transmitido, que a gente assiste pela TV, todo ano tem. Eu acho que a maioria já assistiu, não assistiu? O Oscar, são uma premiação aos atores, às atrizes, aos melhores filmes do ano, muito bem. Uma coisa material. Querem ver como é que isso não tem importância? Eu gostaria que vocês se recordassem dos últimos 4 atores que ganharam o Oscar. E não tem ajuda dos universitários. Deu para responder? Bom, então vamos fazer uma mais... Uma verdade universal. O povo brasileiro ama futebol. Então eu gostaria que os irmãos se recordassem... Essa eu acho que os homens vão matar. Que as pessoas se recordassem, se lembrassem dos últimos 5 times... 5 países que foram campeões da Copa do Mundo. O último já matou a charada, né? Mas os outros 4? Foi fácil responder? Meio difícil, né? Vamos passar para outra então mais fácil. Ainda de ordem material. Nós vivemos num país de mulheres bonitas, graças a Deus, né? O Brasil é um país de mulheres bonitas. Então não será difícil? Essa os homens acertam, não é possível. Não será difícil que a gente se recorde as 5 últimas mulheres que foram Miss Brasil. Dá para responder? Coisas materiais. Última pergunta de ordem material. Nós temos uma vez ou outra as Olimpíadas, que é um campeonato mundial de vários esportes, e nós acompanhamos pela TV, assistimos os jogos, então não será difícil, acredito eu, que a gente possa aqui responder quais foram os últimos países que ganharam medalha de ouro nas Olimpíadas. Os últimos 4 países, está bom, que ganharam medalhas de ouro nas últimas Olimpíadas. Pensemos um pouco. Deu para responder? Agora eu pergunto, meus irmãos, com toda sinceridade. Nós fizemos 4 perguntas de ordem material. Quem é? Pode erguer a mão quem conseguiu. Quem é que conseguiu responder as 4? Tem que ser verdade, que eu vou chamar aqui na frente para provar, hein? Ah, se eu erguer a mão não vale. Alguém conseguiu? Às vezes alguém consegue. Vou fazer agora algumas perguntas de ordem espiritual. Quer ver como é que é mais fácil? Eu gostaria que os irmãos se recordassem da primeira professora. Mais fácil de responder essa? Mais, né? Mais. Eu gostaria que os irmãos se recordassem de 3 pessoas que foram muito importantes para vocês na vida. Deu para responder essa também? Deu. Eu gostaria que os irmãos se recordassem de uma pessoa, pode ser uma só, que muito te amou até hoje, ou que você tem amado. Fácil de responder também? Fácil, não é? E eu gostaria que os irmãos se recordassem de alguém que fez com que você se sentisse especial, pelo menos uma vez na vida. Dá para responder? Agora, se eu perguntar, quem é que conseguiu responder as últimas 4 perguntas? A maioria conseguiu, não conseguiu? Conseguiu. Por quê? Porque são todas perguntas de ordem espiritual. É o que tem importância na vida. Percebam que as coisas materiais, Olimpíadas, Oscar, futebol, Miss Brasil, a gente se empolga na hora, a gente vê, assiste, mas o tempo passa e a gente esquece. Enquanto que as coisas que têm realmente valor, a gente não esquece nunca. Nós vamos morrer com 90 anos e não vamos esquecer a primeira professora. Não vamos esquecer aquela pessoa que nos amou. Não vamos esquecer aquele amigo que nos ajudou nas horas difíceis. Não vamos esquecer aquela pessoa que nos fez sentir especial. Então, meus irmãos, é preciso termos uma simplicidade no viver. Vivemos de uma forma simples, nos conscientizando de que o que tem importância na vida são os nossos amigos, a nossa consciência tranquila, a paz que nós sentimos. O resto é secundário, o resto é resto. Mas também termos a simplicidade na prática da caridade, porque muitas pessoas dizem assim: ah, mas eu não pratico a caridade porque é muito difícil, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. E na verdade a prática da caridade também é simples. Porque se nós estamos afirmando que nós deveremos viver uma vida simples, a prática da caridade tem que ser simples. Quer ver como é simples? Recentemente nós fomos fazer uma palestra, algumas palestras, em Campinas. E depois que nós fizemos as palestras lá, para ver como é que é simples fazer a caridade, nós fomos até uma cidade próxima a Campinas, uns 100 quilômetros, chamada Itapira. Nós fomos lá também com o intuito de fazer palestras. Nós chegamos no sábado, iríamos fazer a palestra no domingo de manhã. Então nós ficamos hospedados na casa do dirigente daquela instituição, e lá nós ficamos. E o dirigente me disse assim: olha, Aguinaldo, você amanhã cedo vai fazer a palestra lá na nossa instituição, mas tem um problema. Eu disse: que foi? O nosso centro ainda não está terminado. Nós estamos construindo o Centro Espírita Chico Xavier. Acontece que ele ainda não está pronto. Tem uma parede erguida, outra não. Os pedreiros estão trabalhando. Não tem cadeira, não tem tribuna, não tem microfone, né? O chão ainda não colocou o piso. Mas eu gostaria que você falasse lá assim mesmo. Eu gostaria de reunir o meu grupo e você fizesse a palestra lá, para ir já ir preparando o ambiente. Você faria palestra assim mesmo? Eu digo: claro que sim, pois não, eu vim aqui para isso, sem problema algum. Ele disse: ah, que bom. No domingo de manhã nós levantamos, a palestra era às 8. Fomos para o centro. Quando nós chegamos lá, aconteceu um imprevisto. Os pedreiros que estiveram trabalhando no sábado, guardaram suas ferramentas lá dentro. Trancaram o portão de ferro alto, com cadeado, e levaram a chave. O dirigente chegou, foi abrir com a sua chave, não deu certo, haviam trocado o cadeado. E ele não sabia onde morava o pedreiro. E ele ficou lá tentando abrir, tenta uma chave, tenta outra, e nós ficamos lá esperando. Isso deu 7h30, 15 para as 8, 8 horas, e ele lá tentando, e os trabalhadores começaram a chegar. 8h10, nada. Aí tinha uma padaria em frente, falei, bom, vou lá comer um pão com manteiga, que eu tô com fome mesmo, deixa eles abrindo aí. Eu fui lá e vai, 8h30, nada. Aí o dirigente começou a ficar constrangido, coitado. Falou, não, vamos dar um jeito nisso, vamos quebrar o cadeado. Mas parecia coisa de obsessor. Ele batia a pedra, quebrava a pedra, não quebrava o cadeado. Ele batia o pau e não quebrava o cadeado. E eu lá esperando, e o povo lá esperando. 9h15, não tinha quebrado o cadeado ainda. Falei, meu Deus, Jesus amado, será o fim disso? Aí o dirigente do centro, uma pessoa de muito bom senso, chegou para mim e disse, Aguinaldo, você faz a palestra em qualquer lugar? Eu respondi, faço, mas meio com medo. Eu sei lá, né, esse povo tem um monte de espírita perturbado hoje em dia. Eu já não sei mais, porque espírita acho que não fica perturbado, mas fica. Eu falei, eu faço, né? Faço lá, então espera aí. Aí ele foi lá, reuniu seus trabalhadores no meio da rua, um sentou na sarjeta, outro sentou no chão, fez uma pia de tijolos, e disse, Aguinaldo, posso subir aqui e começar a palestra? Depois não, aí eu subi. E ali fiz a palestra, agora não precisa nem dizer que o povo que passava na rua pensava que era um bando de louco, né? E o louco maior em cima da pia de tijolo. Porque eu já grito, imagina eu gritando desse jeito no meio da rua. O povo parava, olhava, o que, que é aquilo? Vem eu lá, que Jesus, e o povo sentado na rua. Quase me colocaram uma camisa de força o povo que passava. Mas enfim, fizemos a palestra. Eu só não gesticulei muito, porque eu tinha medo da pia de tijolo cair, eu caí no chão para saber agora. Então eu fiquei mais com o braço assim. Mas fizemos a palestra. Agora eu pergunto a vocês, as pessoas foram lá para ouvir sobre Jesus, não foram? Foram. Eu fui lá para falar de Jesus, não fui? Fui. Importa se estamos na rua, se estamos num lote vago, se estamos numa casa, importa o local? Não importa, é simples, é só falar de Jesus. É só falar de Jesus. Vejam como a prática da caridade, ela também é simples, como deve ser a simplicidade de viver. Aí no outro dia uma pessoa me dizia, mas Aguinaldo, não tem como eu fazer a caridade, porque eu trabalho muito. Isso é desculpa, viu? Esse negócio que trabalha muito é desculpa. Mas eu trabalho muito, dizia ele. A minha vida é correr de banco em banco, e trabalhar com banco é muito difícil. Eu fico praticamente o dia todo na fila do banco. Aí eu disse, então meu irmão, existe lugar melhor para fazer a caridade do que a fila do banco? Não existe. Ele falou, mas como? Eu vou explicar para você. Como é que você fica numa fila de banco? Alegre, feliz. Falando bem do caixa, né? É, deve ser. Você entra na fila do banco, daí meia hora você já começa a reclamar. Por quê? Porque a fila não vai. E você está com pressa e o caixa lá devagar, parece que não está satisfeito com o salário. E você já começa a xingar. Não é assim? Já começa a falar mal do governo, e mal do presidente, e mal do vizinho, e mal do caixa. Se você é espírita, se você é cristão e quer fazer a caridade, você está na fila do banco. Aí alguém começa a falar mal de alguém. O que, que você faz? Você já faz assim para ver se você conhece quem é. Né? Você fica sabendo quem é esse cara que está falando. Porque quando você conversa na fila do banco, não dá para conversa ficar só entre duas pessoas. O da frente ouve, o de trás ouve, não é assim? E eu disse à pessoa, meu irmão, quando você estiver na fila do banco, comece a falar coisas boas. Leve uma mensagem espírita. Comece a ler. Aí alguém vai ficar olhando. O que, que é isso? É mensagem espírita. Quer um para você? Eu tenho outro aqui. E já tira do bolso. O de trás, ó, você também quer, gostou, uma mensagem espírita do senhor. E comece ali a falar de Jesus, falar do Espiritismo, enfim, falar coisas boas. Por quê? Porque nós vamos conseguir contagiar a fila inteira do banco. É ou não é? É, porque você entra na fila do banco, um está falando mal de alguém, você fica ouvindo aquilo, se você estiver falando coisas boas, outras pessoas também vão ouvir. Não vão? Vão. E às vezes na fila do banco, você consegue salvar a sua existência. Vejam como é simples praticar caridade. Ainda outro dia eu dizia, meu irmão, você precisa ser mais caridoso com a sua família, um amigo nosso. Ele diz, mas Aguinaldo, eu não encontro a minha família. Um levanta de manhã, vai para um lado, outro vai para o outro, outro vai para o outro. Eu falei, escuta, mas vocês não comem, não almoçam? Ah, sim, nós vamos almoçar todos em casa no mesmo horário. Eu falei, então, tá aí a hora de você fazer a caridade. Aí ele me disse assim, mas Aguinaldo, na hora de comer, fica falando de Jesus? Não está certo isso, tá? Eu falei, como não? Muitas e muitas vezes Jesus se serviu da comida, ou não foi assim? Ele pregou para a multidão, não pregou? Mas antes multiplicou os pães e os peixes, para matar a fome. Lembram de Zaqueu? Quem é que se lembra de Zaqueu? Zaqueu era um homem um tanto que corrupto. Ele cobrava impostos e de vez em quando passava a mão num pouco. E ele queria conhecer Jesus. Todos nós conhecemos a história. Ele subiu na árvore para ver Jesus passar. Quando Jesus passou, Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, vai logo para casa que eu vou comer na tua casa hoje. Ele foi, fez um banquete para Jesus. Jesus não falou nada. Jesus não disse: olha, Zaqueu, você tem que parar de roubar. Você tem que devolver o dinheiro. Jesus não disse nada. Mas ele ficou tão feliz que Jesus foi comer na casa dele, que ele virou cristão. Ele devolveu todo o dinheiro que tinha roubado e passou a ser uma pessoa honesta. O que, que Jesus teve que fazer? Só comer. Só comer. Ele só foi comer. Isso foi suficiente. Então observem que Jesus, ele se servia dos momentos para ensinar a sua mensagem. Era isto que acontecia. O primeiro milagre de Jesus, milagre entre aspas, né? Onde foi feito? Numa festa de casamento. Acabou o vinho e Jesus transformou água em vinho. E chamou a atenção das pessoas na festa de casamento. Não tinha nada a ver. E ele se serviu do momento para iniciar o seu mandato sobre a face da terra. Muitos ensinamentos de Jesus foram dados quando? Quando ele estava sentado comendo na ceia pascual com os seus discípulos. Foi ali que ele disse que um dos seus discípulos iria traí-lo. Quando estavam todos sentados à mesa. Então nós vamos observando que esta prática da caridade, na verdade, ela é simples. A nossa vida deve ser simples. A prática da caridade, simples. E deveremos, principalmente, nunca nos esquecermos do simples. Estamos convivendo com as pessoas simples, ou seja, com aquelas pessoas que precisam de nós. Porque quando nós nos distanciamos muito do sofrimento, nós perdemos a razão da vida. Nós somos, para darmos um exemplo material, nós somos como uma árvore. Imagine que o cristão, que o espírita, ele é uma árvore. Vamos pegar qualquer espécie de árvore, uma mangueira, por exemplo. Eu vou falar de mangueira, porque eu me lembrei da mangueira, que essa semana aconteceu uma tragédia lá. Tem uma mangueira em frente à nossa casa espírita. E nós fomos pôr fogo no Monte Cisco lá, e o fogo subiu demais, pegou fogo na mangueira, torrou toda a mangueira, teve que chamar o corpo de bombeiro. Mas vamos pegar uma mangueira que não pegou fogo, uma mangueira comum. Claro que eu não vou dizer que foi eu que pus fogo, né? E causei todo aquele rebuliço. Vamos pegar uma mangueira comum, uma mangueira normal. O espírito, o cristão é como se fosse uma mangueira. Se nós observarmos, ninguém nota, ninguém nota. Mas uma árvore, ela tem muita utilidade. Você observa um pássaro, ele pega um graveto aqui, um graveto acolá, outro ali, vai juntando, faz o seu ninho num galho de uma árvore, bota os seus ovos, nascem os seus filhotes, empenam e voam para a vida. Veja que coisa maravilhosa, isso tudo acontece numa mangueira, ninguém percebe. Uma mangueira frondosa serve para a gente sentar debaixo e ler um bom livro, não serve? Livro, não revista popular. Livro. Você senta, lê uma boa obra espírita, é uma utilidade. Sem falar dos frutos. Dos frutos que a mangueira pode lhe proporcionar. Você apanha, quem gosta de manga, né? E come aquele fruto saboroso. Agora eu pergunto a vocês. Do ninho dos pássaros. Da sombra que a árvore pode fazer. Dos frutos que ela pode oferecer. Qual dos três é mais importante? Os três são. Mas eu perguntaria, qual dos três é mais importante? Quem acha que é o ninho para os pássaros? Alguém acha que é o ninho para os pássaros? Algumas pessoas lá no fundo acham. Quem acha que é a sombra? Ninguém acha que é a sombra? É, porque senão vão falar que a gente vive deitado debaixo de uma sombra sem fazer nada, né? Por isso que ninguém acha que é a sombra. Quem acha que é o fruto? A maioria acha que são os frutos. Mas na verdade, meus irmãos, nenhum dos três é o mais importante. Nenhum dos três. Porque vejam bem, o mais importante na mangueira é a raiz que mantém a árvore de pé. Porque se você cortar os galhos de uma mangueira, durante algum tempo o pássaro não terá onde fazer o seu ninho. É uma verdade. Mas a natureza vai se encarregar de que estes galhos possam novamente nascer, e daí um tempo o pássaro poderá fazê-lo. Se você cortar todas as folhas de uma mangueira, por algum tempo você não terá uma sombra para ficar, mas a natureza se encarregará das folhas nascerem novamente, e logo você tem de volta a sua sombra. Se você apanhar todos os frutos de uma árvore, ela ficará sem nada. Na próxima temporada, os frutos estarão lá de novo, não estarão? Acontece que se você cortar a raiz, a árvore seca e morre. E o mais importante, então, é a raiz. Assim somos nós espíritas. A nossa raiz é estar entre as pessoas que precisam de nós. A raiz nossa é estar nos hospitais, nas favelas, junto às pessoas que passam fome, junto às pessoas que sofrem, os perturbados, os obsediados. Quando nós nos distanciamos disso, quando nós nos queremos nos tornar médiuns de gabinetes, quando nós queremos só fazer palestra, quando a gente diz, ah, esse negócio de sopro não é mais para mim não, eu já passei essa fase. Quando nós queremos apenas falar da doutrina e não praticá-la, nós estamos cortando a nossa raiz. Ficaremos de pé um tempo, mas logo secaremos e morremos, porque a nossa raiz é estar entre os simples. E vocês observaram que o mais importante é justamente o que não aparece. Porque quando você olha para uma árvore, você vê um monte de coisa, menos a raiz. Quem é que vai dizer, nossa, que raiz linda tem essa árvore? Só se a raiz estiver para fora, aí você tropeça e ainda xinga a raiz. Quem deixou essa raiz aqui? Não é assim? Para vocês verem que este trabalho junto ao simples, ele é silencioso. É o mais importante, e como a raiz fica debaixo da terra. Fica escondidinho, ninguém vê, ninguém nota, mas é o mais importante. É por isso que muito médium não vai para frente. Às vezes os médiums dizem assim, mas eu não sei porquê. A minha mediunidade não deslancha. A minha mediunidade não deslancha. Vai deslanchar que jeito o médium está pregando no chão? Porque muitas vezes nós vemos os médiums chegarem nas sessões mediúnicas, sentar na mesa e ali querer ser grandes médiums. E nós nos esquecemos que a sessão mediúnica, o trabalho de passe, ele é apenas uma consequência do que o médium é como pessoa. Então muitas pessoas se distanciam do trabalho junto às pessoas simples e querem receber Emmanuel e Joana de Anjos na sessão mediúnica. Não dá. É preciso que a gente seja um bom pai de família, um bom esposo, uma pessoa honesta, uma pessoa caridosa, uma pessoa que ama a vida, para que na sessão a gente possa ser um bom médium, um bom trabalhador espírita. Assim deverá ser a nossa vida, conservarmos essa simplicidade no viver, sem buscarmos as coisas da terra, porque isto não é o mais importante. E aí muitas pessoas vão dizer, para nós encerrarmos os nossos comentários, ah, mas eu sou pobre, quer dizer que doar dinheiro eu não posso doar muito. Eu trabalho muito, quer dizer que fazer a caridade, ir lá trabalhar, fazer uma sopa, eu também não posso muito. Como é que eu faço então? O que eu faço é muito pouco. Eu me lembro, uma vez mais, de Chico Xavier. Quando Chico Xavier tinha muita saúde física, todo final de ano, no Natal, ele distribuía cesta básica, alimento às pessoas, e isso criava um certo tumulto, porque estas cestas básicas eram distribuídas aos sábados, e na quinta, na sexta-feira, já começava a chegar gente, e formavam aquelas filas enormes, havia um certo tumulto, e narram uns biógrafos de Chico Xavier, que um dia Chico Xavier estava sentado de cabeça baixa, e a mulher que organizava a distribuição desses alimentos, chegou para Chico e disse, Chico, você veja, Chico, tem uma multidão lá fora, um tumulto, um monte de gente esperando, mas o que a gente vai dar é tão pouco. O que a gente faz, Chico, é tão pouco. Será que vale a pena? Será que vale a pena tudo isso, já que nós fazemos tão pouco? E narra o que Chico Xavier, sem erguer a cabeça, disse, minha filha, o que nós fazemos não é pouco, é amor. E o amor é sempre muito. Vejam só. O que nós fazemos não é pouco. O que fazemos é amor. E o amor é sempre muito. Isso significa que qualquer coisa que você faça, nem que seja isso, se estiver sendo feito com amor, com sinceridade, com uma vontade sincera de ajudar, é muito. porque é amor. Porque nós começamos de baixo e vamos crescendo e vamos evoluindo, não do dia para a noite, mas vamos evoluindo aos poucos até conseguir desenvolvermos em nós este amor que Chico Xavier, que Francisco de Assis, que um Diógenes, que Jesus Cristo teve pela humanidade. Aos poucos, igual aquele prisioneiro, igual aquele homem que foi condenado à prisão perpétua, por ter matado toda a sua família, um caso verídico, acontecido há muitos anos atrás nos Estados Unidos. Ele matou friamente toda a sua família e foi condenado à prisão. Na prisão, ele era tão violento, tão agressivo, tão desequilibrado, que ele teve que ficar numa cela sozinho. Não foi colocado com ele nenhum outro prisioneiro, devido ao perigo dele matar. Quando ele foi preso, o repórter fez uma entrevista a ele e disse: meu irmão, se você pudesse voltar no tempo, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo, disse ele ao repórter. E ali ele ficou preso. Um ano, dois anos, três anos, cinco anos, e ele foi sentindo uma solidão. Ele começou a rememorar tudo o que tinha feito. A solidão foi batendo. 12 anos depois de prisão, apareceu um companheiro de cela, que não era um homem, que era um rato. O rato aparecia e corria, aparecia e corria. E o prisioneiro começou a perceber que o rato vinha na cela, sabe para quê? Para buscar o resto de comida que ele deixava cair quando ele comia. Então ele começou a perceber que o rato só vinha para isso. Então ele começou, depois de 12 anos, a comer um pouco e jogar um pouco no chão. De propósito, para o rato poder pegar. 15 anos depois, o rato ainda estava lá. E nas noites frias, ele percebia que o rato se aproximava dele quando ele estava deitado no chão e chegava bem perto. Talvez porque estivesse sentindo frio, ele começou a aconchegar o rato. 16 anos depois, o rato já era o seu companheiro de cela. Já não saía mais lá de dentro. Já ficava o tempo todo com ele. 18 anos depois, o rato morreu. E o dia que o rato morreu, ele chorou como uma criança. Ele chorou porque tinha adquirido sentimentos pelo rato. Tinha adquirido um estranho amor pelo rato. E aí vocês vão dizer: mas o que é que se interessa? Interessa, meus irmãos, que se o homem que matou a família, um homem que teve a coragem de ter uma atitude tão fria e tão violenta, depois de 18 anos conseguiu desenvolver algum sentimento bom por um rato, é porque lá no fundo ele tem um sentimento chamado amor. É porque um dia ele vai desenvolver este amor por outro semelhante. Um dia ele vai conseguir estender este amor, e ao invés de amar apenas um rato, ele vai amar de novo o semelhante. Ele vai amar de novo aquelas pessoas que um dia ele matou. Isto prova que tudo e todos na vida têm jeito. Isto prova que o pior e o pior dos piores, um dia irá se recuperar e passará a amar. Dentro desta simplicidade, o amor é sempre muito. Que Jesus nos abençoe e nos conforte na sua paz. Muito obrigado. Thank you.